1396, prosiga. O ATI já voltou ao normal. Ação de dedicação, chegada bom, fidência para o nível de voo 070. Hotel Lima Tango, mantém as condições visuais. Azul 4462, desça para 2000 pés, ajuste no 018. 2000 no 018, 4462. É Portugal 021, descent 3000 feet, Greenwich 1018. Tango, prossiga. Confirme. Tango, tango, tango, Marcelo. Através do pedágio, está abandonando a área, vai retornando para a linha. Matando, qual altitude que está mantendo? Não estou conseguindo entender a sua transmissão. Estou mantendo 500 pés, ó. 500 pés. É, transmita devagar, por gentileza. Ok, estou abandonando a área do pedágio no Travão de Lauro, vai para Inge Márcia, Serra Novembro, Serra Novembro. Retorno a Salvador? Serra Novembro, Serra Novembro, Serra Novembro, da Inge Márcia. Tenta voz há 3 anos, eu tenho outro Marcelo. Contato radar, saída da Elf, subir montanha nível de voo 360. 360, contato radar, azul 4065. É Portugal 021, Vector for Space, Tunnel Right Head 230, limit and localized course. É Portugal 021, Right Heading 230, limit and localized course. Oceano é 6314, prossiga. Oceano é 6314, tente quando estiver mais próximo. O 6302, o ATIS está em funcionamento, o senhor tente quando estiver mais próximo. Caso não tenha condições de copiar o ATIS, quando na chamada eu passarei as informações. Informar aí, controle, está deficiente realmente o ATIS aqui, o azul está bem próximo do campo aqui, está recebendo muito mal. É Portugal 021, reduce your speed to 2009. Portugal 021, reduce your speed to 2009. Oceano é 6142, chame centro Recife 12085, alterna 12545. Gol 1807, desça para 4000 pés, reduza a velocidade para 2109, ajusta no 018. Reduzindo para 2109, reduzirá 4000 pés, 1018, gol 1807. Gol 4462, autorizado o sinal ILS-XO e reporte estabilizado no localizador. Reporte estabilizado no localizador do XO, gol 4462. Portugal, 021, turning left, head 130, report time, deixa eu localize. Portugal, 021, left heading 130, clear to intercept localizer, I left runway 10. Voo 1807, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 220, limite curso localizador. Direita 220, limite ao curso, voo 1807. Kilo Romeo Oscar, sente, confirme seu estimado para pouso. Kilo Romeo Oscar, sente, confirme seu estimado para pouso. Sente, suba para 2500 pés, ajuste no 018, autorizado direto Morro de São Paulo. Livre aqui no Romeo. Portugal 021, descend 2000 feet, Trinity 101. Descending 2000 feet on Trinity 1018, and please confirm we are clear for ILS, runway 10. Portugal 021, clear on ILS final approach. Portugal 021, clear for ILS runway X-ray, runway 10. Contra Salvador, passado Gol no 396, sente das condições, cruza 185, parou no 50. Gol no 396, contato, ação de indicação, chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. 050, na Mari. Gol, correção, azul 4462, estabilizou? Estabilizou, 4462. Centro, chame torre, 1186. 86, obrigado. Hotel Lima Tango, prossiga. Firme, Hotel Lima Tango. Deliver, direction on Ocean Air 6327. Information Bravo. Do Ilhéus, para levar 182. 25, 25, 25, 25. Seu pés ajuste no 08. Eu com 1018, aguardando para a curva esquerda. Controle aqui no 807, reduza para 1709. Ok, está com 1080, reduzindo 1070, 1807. No 807, curve à esquerda para o 120, reporte estabilizado. 120, vai reportar estabilizado, boa noite, 07. Salvador, é o Papatango November, Yankee Mike, decolado da pista 17, comprou de Interlagos. November, Yankee Mike, sente, mantém as condições visuais, reporte no Interlagos. Mantendo o visual, reportará Interlagos, November, Yankee Mike. Boa tarde, é o 356-275 da Bravo. 5-6, Puka Departure, Z-Port Transition. 3-0 da Caju, ok? Obrigado. 10-6. Agora, nem 10-6, é porque ela gira de 1, tudo bem? Webjet 5-6. Roger, 5-8-5-6, Puka Departure, Z-Port Transition, sir. Ok, radar contact on the takeoff, climb to 350, perform Puka Departure. Puka Departure, profile and climb until flight level 350, 5-8-5-6, thank you, sir. Azul 4065, chame Centro Recife 1251, alterna 13325. Recife 25, décima 1, alterna 13325, azul 4065, boa tarde. Paulo, boa tarde, Azul 4462 de Verona, você escuta? Alfa, Juliette, portão 3, Azul 4462. After departure, Dael, Leda, departure. After Leda, direct Ilhéus, NDP. Call code 5161, traffic control 119-65. 119-35, roger, 6827. Roger, 6827. Eu falo, I'm ready to start up. Six, contact Recife 12685 dash. If you're unable, 12545. Roger, 12685, if enable, 12545, thank you, have a nice day. Go ahead. Beleza. O Salvo Salvador escuta do Azul 4462? Assim eu faço passos. Em ponte com o Papa Romeo Mike Romeo Golf, ainda na escuta do controle. Eles estão com passageiros que vão desembarcar para voo internacional. Solicitam se possível agilidade na condução aí para o passageiro do Estado Geral de Pousar para transferir esse posto, tá bom? Aqui. Ok, isso é a informação para isso, Obrigado, mas o Romeu Gomes já está sabendo o que é sério. Fala, Alfa, se você pudesse botar na noite, já certo. Você é 6-3-0, meu sério? Com as aeronaves que estão voando no momento aqui dentro. Então, quando o ATIS está fora, nós pagamos a informação do aeródromo no primeiro contato, na primeira chamada da aeronave. Ativo, agradeço de qualquer maneira a colaboração. Natural de Salvador, boa tarde. Estamos atrasados na minha boca, decolou da 17, curva direita, está cruzando agora 2907. Papapá, Lima, Lima, Fox, contato radar, saída árvore, sube e mantém a nível de voo 240. Gol 1396, autorizado final ILS XUE, reposta estabilizando localizador. Reposta estabilizado, 396. Não, não, ok, autorizado o MS321 para Brasília, via nível 360. Decola da 10 curva direita, saída Árvore Elefa, Amplitude 17. Controle 1935, transponder 1167, Ocean MS321. 3217, desça para 4.000 pés, ajuste 1098. Gol 396 estabilizado. Gol no 396, complete a final, chame torre 1186. 186, boa tarde. Frequência livre para coordenação. Trip 5491, nação de identificação, chegada a AMAN, desça para o nível de voo 080. Descendo 080 na AMAN, 5491. Oceana 6314, desça para o nível de voo 050. 6314, copiou? Negativo, foi bloqueado. Oceana 6314, desça para o nível de voo 050. Reautorizado o nível 050, Oceana 6314. autorizado, November Yankee Mike, ajuste no 08. Autorizado no 08. TAM 3217, reduza a velocidade para 2109. Só para o 110. TAM 3217, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite magnética 080 de cima. Curvando à direita, na proa 230, confira o limite. TAM 3217, limite 120 de cima.